Vamos lá, 9 horas, 3 minutos, vamos começar o Devora Live 12. Eu sou o Fernando Lira e tô aqui com a ilustre presença do Eduardo, e só Eduardo, fala aí, Eduardo. E eu sou eu mesmo e tô com a presença ilustre do Lira. Somente, eu e o Edu e eu, tudo bem. Dalton, um abraço pro Dalton aí, né, lembrança, né. Forte abraço pro Dalton, né. Sem vergonha, Dalton. E então, vamos começar hoje, Edu, a gente vai conversar sobre os controles, não é isso? Exatamente, um assunto que é o ofício, né, do nome do nosso podcast, né? É, só vou confirmar aqui a pauta que você mandou tão bonitinha aqui pra todos os participantes, né, que não apareceram, né? Você mandou assim, ó, sugestão de tema, controles de videogames. Aí a gente vai falar sobre, tentar falar rapidinho aqui, né, melhores de todos os tempos. Inovações, problemas, design, etc. Etc. É meio triste, né, cara? Sempre da escola, etc. etc. Eu escrevi isso como um assunto pra gente conversar, mas acho que, como estamos só nós dois, acho que a gente podia ir falando dos controles conforme foi passando as gerações. Ah. E aí eu e você comentava, a gente falava nossas experiências com controle X e Y, o que você acha? Não, tudo bem. A gente fecha aqui que é nóis, né? Porque, mas antes disso, né? Tem que falar do site, né? O pessoal que tá comentando, que tá mandando comentário do live, tá falando que a gente tá lançando toda semana. Só semana passada que teve feriado, né? O pessoal tem que ter uma folga, né? É, foi um super feriado em São Paulo, né? 6 dias de feriado, e aí acabou que a gente não conseguiu gravar. Ah, eu só vou falar que eu fiquei em casa no dia da gravação, tá? Só que não apareceu ninguém online pra gravar. É, isso é muito polêmico, né? Não, mas tudo bem, né? Mas tem a feriada, aí, tipo, tem que respeitar, né? Que é um feriado, né? Então, feriado. E também, que a gente tá postando pouca coisa no Facebook também, sabe, Zé? Quem posta no Facebook sou eu, né? Aí eu tô... Não, que blasfêmia. Eu ultimamente não tenho postado muita coisa lá mesmo, mas antes, há um tempo atrás, eu tava postando bastante coisa também. Todos os últimos posts foram meus, todos os últimos posts. Lá. Sim, ultimamente, só mais você que tem postado. Aí tudo bem, né? A gente não tá recebendo muitos e-mails, mas o Eduardo falou que não liga, é importante ter os comentários. A gente tá tendo bastante comentário no site, lá nos comentários do site. Eu respondo todos, mano, tá vendo? Também eu tô respondendo todos. Eu deixei algum sem responder? Não, mas é que eu respondo primeiro. Teve uns assim que eu respondi depois de 5 minutos que o cara interagiu, velho. Aí tudo bem, né? Eu não vou fazer nenhuma menção, eu acho que teve um comentário bom, deixa eu dar uma olhada aqui no site. Vamos ver, o pessoal comentou. Ah, o Renan sempre reclamando, né, e o live vai ter 30 minutos, no máximo 40, o Renan tá louco pra ter um live de 3 horas aí, esse maluco. E, ele não é doido, mas tudo bem, né, vamos falar dos controles, vamos começar o quê? Dos controles do Atari, né? Você jogou Atari? Não, eu joguei Atari, mas os primeiros controles tem que falar daqueles controles lá da televisão, lá, como que é? O telejogo, mano. Ah, mas aí a gente não jogou, né? É uns controles meio escroto. O primeiro é daquele... Acho que é daquele telejogo que ele é um tipo um seletor no meio, assim, que vai rodando, mesmo, é isso? Isso aí mesmo, escrotíssimo, velho. Jogabilidade zero isso daí, né? Fica girando. Vamos, rodando. É que eu acho que aquele seletor lá, você controlava aquele retângulozinho do Pong, né? Isso. Você gira pra esquerda ou pra direita, ele sobe ou desce na tela, acho que era isso. É exatamente, é do Pong mesmo. Você vai, vira pra cima, ele sobe, você na roda pra direita, ele sobe, na roda pra esquerda, ele desce. Ah, então é isso aí. Mas é bem, bem escroto, né? Mas é uma parada já... Assim, o que veio ser implementado bem depois, ele é analógico, né, o controle, né? É, analógico. Analógico. Mas tudo bem. Então, claro que não. Cabe-se dizer que analógico naquela época, que quase tudo era analógico. É, tudo era analógico. Os equipamentos eletrônicos, assim. Tudo era a base da manivela, né? É, triste, mas tudo bem. Mas não, é só pra gente ter, assim, a base dos primeiros mesmo, né? Porque falar dos primeiros que a gente jogou. A gente é meio jovem, né, Eduardo? Agora eu vou falar que você é jovem também, porque eu tô ficando velho. Então você é jovem também. Então. Vamos falar. Eu comecei a jogar videogame em 87, eu lembro o ano exatamente. Que Meu pai comprou um Atari pra mim e pro meu irmão lá. A gente começou em 87. Eu tinha 7 anos. Ah, mas... 87 eu tinha 3 anos, nossa. Ô, louco. Tá vendo? É, você tá antigo, né? Mas você, como eu costumo dizer, você é o ancião dos games, né, cara? Mas o Atari, eu não lembro o ano exato que eu joguei, mas eu... deve ter sido 90... 91, sabe? É, não foi tão depois, assim, uns 3 anos depois. Então, é, assim. Lógico, né? Mas, tipo... Porque, assim, quando você tem os 7, 8 anos, naquela época, né? Você meio que... pelo menos eu brincava na rua, não tinha essas coisas eletrônicas ainda, né? Tinha Lego, tinha Pininho, sabe Pininho? Ah, sim, é. Eu tentava mesclar bastante as coisas. Não, jogar um pouco de videogame, um pouco de rua, um pouco de tudo, né? Então, mas até então, como eu era mais novo, nessa época que você começou a jogar, eu não tinha videogame, nem sabia que videogame existia, velho. Ah, sim, verdade. É que em 87, lá com 7 anos, foi o primeiro contato que eu tive. Aí você pega pra jogar aquilo totalmente sem compromisso, né? E os jogos de Atari eram totalmente sem compromisso também, né? É, tudo bem, né? Porque assim, não tem final, né? O negócio é ao infinito pouco, e além, né? Ao infinito e além. Exatamente. Só tô com um problema técnico aqui na minha máquina. Ela parou de carregar, mas tudo bem, eu voltou a carregar agora. Então, eu joguei contra o Atari, eu acho que foi nos 90, 91, mas eu também não tinha muita noção. E o controle do Atari também é horrível, vai, pra jogar. Porque pra segurar ele é ruim, né? Se segurava o manche assim, dava uma apoiada nele, tinha um botão só, eu achava muito ruim. Então, eu gostava do controle do Atari. A única coisa que eu achava ruim dele, assim, pro propósito que eram os jogos, que era um negócio bem cima, baixo, esquerda, direita mesmo, assim, os jogos de Atari, né? É. Acho que era raro um jogo que você usava diagonal. Era um negócio bem simples mesmo. Quando não era só colocar para um lado e para o outro, né? Que era a maioria daqueles jogos do tipo Mega Mania, que você ficava com uma navinha embaixo, né? E atirando, ou então Enduro, que você só desviava. Tinha muito jogo que era só colocar para um lado e para o outro. Então, funcionava bem. O que eu achava ruim dele é que o controle quebrava muito o controle de Atari, cara. Era uma porcaria, assim, tipo. E eu não sei se vocês vão, o pessoal lembra desse jogo aí, tinha o Decathlon. Lembra do Decathlon? Nossa, lembro que você ficava girando assim, ou mexendo o controle pro lado e pro outro, freneticamente, né? Freneticamente, o jogo destruía o controle, cara. Destruía mesmo. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade já na época, ou então depois, de abrir um controle de Atari. A gente viu como ele era feito, é uma parada bem simples. Então, é uma placa de circuito, aí por baixo daquela capinha preta tem um manchezinho com plástico branco um pouco mais rígido, né? E aí na extremidade dele tem uns pininhos e eles, quando você põe para um lado mexia, ou para o outro, ele esse pininho ele pressiona tocava. uma chapinha de É, metal e sei essa chapinha de metal faz contato na placa de circuito e aí representa os cliques que você está dando no botão. mesmo. É, mas é assim também até hoje, né? Se você for ver. Não, mas hoje em dia você vê que é uma A borrachinha, né? borrachinha, E mas tem o uma metalzinho. espécie de um semicondutor assim na É. ponta, tipo um ímãzinho assim, não Isso. é? Hoje em dia, os controles, É, isso aí aquela mesmo. época era uma plaquinha de metal mesmo, meio envergada assim. É. Então, conforme você ia fazendo A muito força, movimento, né? tinha uma hora que essa chapinha era entortava e não voltava mais. E aí dava muito problema os controles de Atari por causa disso daí. Gerava o famoso tilt, né? É, exatamente. Tudo bem. Pulando Atari, então a gente pode falar do controle de Nintendinho. Eu não tive Então, Nintendinho. controle de Nintendinho, eu nunca tive o Nintendinho original, o Nintendinho da Nintendo mesmo. Eu sempre joguei um dos clones dele só, ou Turbo Game, ou então Phantom System. É, Então, que eles assim, tinham controle de Mega Drive, né? apesar do controle de NES ele ser bem conhecido, assim, todo mundo conhece, né? Você mostra uma figura, todo mundo fala, ah, esse aí é o controle do NES. Mas eu nunca joguei com o controle do NES, nunca mesmo. Eu joguei mais recente, assim, não antigamente mesmo, recente. Ah, recente, Recente, e é entendi. horrível também. Que ele lembra, sabe o quê? O controle do Master System. Eu gostava do controle do Master System. Sabe aquele quadradinho, quadradinho do Master É, System? é. Só o Horrível. direcional dele que era meio escroto, assim. Era muito grande o É, direcional. o direcional da Nintendo era igual ao do Super Nintendo já, né? Era Do o de Master cruz, System. né? Era de cruz já. É. E aquele de cruz do Super Nintendo é inegável que é o melhor do universo, né? É, e foi a Nintendo que inventou o pad, né? Esse controle do NES, ele foi o primeiro pad que existiu na história. O Nintendo inventou esse modelo de controle. Olha, essa Nintendo é uma malandra, né? Aí, mas o controle de Nintendinho, se você jogar horas e horas, vamos jogar por um tempo relativo, assim, uma hora, mais ou menos, você cansa muito fácil jogando. Cansa o que? O dedo? O dedo. E fica doendo, sabe? O polegar fica doendo, assim, o polegar. O seu apoio é você segurando, assim, sabe? Segurando com... Ah, porque o controle é muito pequenininho, né? Aí cansa muito rápido, velho. Você fica com até câimbra no dedo, assim como antigamente precisava jogar esse troço. Aí pulando o Nintendinho, a gente continua nos genéricos, né? O controle do Phantom System, eu lembro que era o controle igual de Mega Drive. É, ele era igual ao modelo, mas se você. Eu cheguei a jogar nos dois, né? No de Mega Drive e no de Phantom System. O de Mega Drive era bem superior, assim, a qualidade do controle. O de Phantom System era meio ruim. Tinha esse mesmo problema que você falou aí de doer a mão, mas porque o direcional era meio duro. Cara. Era muito duro. Ah, mas era o problema do controle do Mega Drive. Do Mega Drive eu já não achava tão duro assim. É meio duro, mas não é tão duro assim, né? Então, pulando dos 8 bits, o Master System, que eu até comentei, você comentou também agora, né? Então não adianta falar do Master System. Outra coisa do Master System também é que o que eu achava legal, os botões, ele só tinha dois botões também, né? Igual do NES. Isso. Eram bem molinhos os botões, cara. Isso aí eu achava legal. Os botões eram bem macios mesmo, assim. Não cansava. Ah, eu lembro que dava uma canseirinha por ele ser quadrado. Por ele ser quadrado, ele era muito ruim de segurar. O direcional sim, mas os botões eu achava bem macio. O direcional cansava um pouco, sim. Como que é? Tem um nome técnico isso daí, isso aí, quando você segura assim, o controle lá, a parte anatômica dele, né? Ah, tá. Não tinha isso daí, era escroto, né? Nessa época não existia essa anatomia, assim, pra você... O formato anatômico, que você encaixe com a sua mão, sabe? Eles não se preocupavam com a mão do jogador naquela época. É, mas aí nos próximos, no Mega Drive, por exemplo, você vê que aí eles já tiveram uma preocupação, né? Sim. O controle já é maior e ele é mais arredondado. E tal, pra você encaixar, mano. Encaixar ele já tem aquele formato meio que de asa, assim. Isso, e o controle do Mega Drive é horrível, velho. Horrível. Nossa, cara, eu gosto do controle do Mega Drive. Horrível, mano. Eu não sei se porque eu joguei muito no Mega Drive e acabei acostumando, mas eu gostava muito do controle do Mega Drive. Eu jogava muito o Mega Drive. Só que eu tô falando, ele é horrível porque ele é muito cansativo também. Eu vou chegar no controle que não é cansativo. O pessoal tá falando que eu vou falar que todos os controles são cansativos, não. Mas do Mega Drive é. Eu lembro, quando eu era pequeno, assim, que eu jogava bastante, eu saía com as mãos doendo, cara, tentando jogar. Mega Drive. Acho que é porque você jogava demais, cara. Eu, por isso que eu tô falando que o controle era ruim, que eu tenho uma lembrança triste, que, tipo, doía, tá ligado? Ficar jogando tanto tempo, mano. E aí um tempo depois melhorou, mano, porque eu joguei outro videogame. Mas o controle de 6 botões, ele era melhor, com 6 botões do Mega Drive. Então, o de 6 botões, aí esse eu acho um controle, eu acho um dos melhores de todos os tempos, cara. Que é uma das respostas, uma das perguntas aí do nosso, que a gente ia colocar no podcast, né? Eu acho o controle de 6 botões do Mega Drive um dos melhores de todos os tempos. O direcional, ele tem, tipo, aquele nível certo, assim, ele não é nem tão macio... E nem duro demais. Né? Uhum. Se for muito macio também é ruim pra controlar, né? É. E se for muito duro, dói a mão. Acho que ele chegou bem nesse ponto, assim, da maciez certa pro direcional. E os botões são muito bons também, né? Os 6 botões são 3 em cima, 3 embaixo, que é ideal pra jogar Street Fighter, né? Os botões de cima eu não achava eles tão bons. Eu quero os menores, né? São os pequenininhos, né? Sim, sim. Eles não eram tão bons assim pra ficar apertando, não. Mas esse controle do Mega Drive, ele é bom. Ele é bom. Eu tenho... Então, por isso que eu tenho um parâmetro, assim, que eu lembro... Eu tinha o controle original do Mega, né? Que veio junto com o Mega Drive, aquele grandão, né? Que eu tinha. Uh-huh. Que eu tinha, não sei. Eu preciso ver ainda se tem um Mega Drive japonês, né? Ver aquele controlão. Aí depois... esse controle quebra. Quebrou. Aí eu comprei... Quando eu fui comprar, né? Eu comprei dois... Né, que tinha, aí eu comprei dois dos 6 botões. Aí estão por aí. Mas eles são os bons. Aí. Quer falar mais alguma coisa do Mega Drive? Não, tô de bom tamanho. Nenhuma novidade também? Nenhuma, né? Tipo, novidade. Não teve nenhuma inovação, né? Não. Só foi do 8 bits pro 16 bits. O que fizeram foi colocar mais botão, né? Mais botão. Diferente do Atari pro pro NES, por exemplo, que aí você. Aí veio o pad, né? Tiraram o manche e inventaram o pad. Aí foi uma inovação grande. Agora, dos 8 pros 16 bits, só colocaram mais botão, né? Nenhuma inovação muito grande. Ah, ó, o Mario falou que tem tendinite até hoje do caso do controle do Sega Saturn. A gente não chegou no Sega Saturn. A gente vai chegar lá. Esse aí é outro controle que eu acho ótimo. Eu acho horrível. Horrorível, cara. Nossa, cara, acho que eu tenho... Sofrível. De pedreiro, então. Sofrível esse controle, mas tudo bem. Então, nessa parte mesmo do Mega Drive pro 8, foi isso aí que você falou mesmo. Aí só a Nintendo que evoluiu e colocou um botão Select, né? No Super Nintendo. Que é o melhor controle do mundo, né? É o controle do Super Nintendo. Ele é o melhor. Porque ele é leve, ele é preciso, ele é anatômico, ele encaixa ele certinho na mão, ele encaixa certinho. É, uma coisa de novidade que teve nesse daí foram os gatilhos, né? Gatilhos, LX. Isso, a Nintendo colocou, pela primeira vez, colocou no controle os gatilhos. E... foi uma coisa bem legal e que tá aí até hoje também. Tá até hoje, deram uma melhorada, né? Hoje em dia os gatilhos são bem melhores, né? E deram, sim, utilidade, deram várias utilidades pro gatilho, assim, que a gente vai conversar depois. Mas então, o controle do Super Nintendo, ele já tinha 8 botões já também, né? Sabe o que eu acho legal no controle do Super Nintendo também? Os botões ali, eles não são retos, né? Eles fazem uma diagonal, assim, isso. Do A pro B e do C pro D. Calma, e aí pra você apertar dois botões ao mesmo tempo, é bem fácil, né? Com o dedão, assim, por exemplo, né? Mas calma você não precisa, tipo, entortar a mão. Do jeito que tá a sua mão, você consegue apertar o jeito certinho de você colocar o dedão e apertar dois botões ao mesmo tempo. Você... não é isso mesmo? Isso, você não sentia isso assim? É, isso daí é lenda. Isso é verdade. Tô falando, né? Mas você errou. Mas não é A, B, C, não. É o Y e o X e o B e o A. Isso, exatamente. Eu não lembrava disso daí. Fora que eu sempre achei muito mais legal o controle do Super Famicom do que o controle do Super NES, né? É, só muda as cores, né? Então, mas era mais bonitinho, né? É que o do Super Famicom é o colorido, não é isso? É o colorido. E o do Super NES é o que é tudo roxo, da mesma cor dos botões dele, exatamente, não é isso? Exatamente. É que tem o roxo mais escuro, né, que é o X e o Y, e o roxo mais claro que... não, é o contrário. O roxo mais claro é o X e o Y, e o mais escuro é o B e o A. Ah, verdade, só muda o tom, né? É, o tom, sim. Eu tenho que saber isso daí, porque o único controle que eu tenho aqui bom aqui é o do Super NES, né? Que tá inteiro aí e tal. E tá funcionando. Tá legalzinho. Tanto que eu já abri ele também, nossa, já abri, cara, e limpei aquelas borrachinhas por dentro, assim e tal, nossa. Já fez isso já pra melhorar a jogabilidade? Sim, cara, o controle com o passar do tempo, ele vai ficando sujo, né? Vai entrando resíduos dentro do controle, vai ficando duro, né? Casquinha. E aí uma boa limpeza resolve sim. O problema é fechar depois, né? Se você não souber como fazer. Vamos aqui. Ah, eu vou adicionar uma pessoa aqui na conversa aqui que nunca participou. Um colaborador que nunca participou. Você chuta quem é, Edu? Eu acho que é o Mario. É o Mario mesmo. Pode colocar aí, cara. Vamos lá, vamos adicionar ele aqui na conversa. Pra ver se ele vê. É, então ele vai chorar do Sega Saturn, né? Mas enquanto ele entra aí, deixa eu ver se aparece alguma outra pessoa, né? Que falaram que ia gravar. Ah, o Dalton acabou de aparecer aí também. É, vou adicionar o Dalton também. Que esse Dalton é o responsável, mas tudo bem, Dalton. Vou adicionar aqui. Pronto, tô adicionando esses malditos aqui. Dalton. Opa, Dalton. Você não tá atrasado, não, Dalton? Cara, você tá ouvindo aí no fundo quem tá pegando aqui, mano? O que tá acontecendo aí, mano? Não. É uma reforma? Não, velho. Meu vizinho comprou uma bateria, velho. Aê, mano. Nossa, bacana. Oh, legal, parabéns pra ele. E ele tá tocando, cara. Ele tá ensaiando toda a noite, até as 10 horas da noite, velho. Desde que ontem, tá ligado? Que é o limite permitido, como todos sabem. Como todos sabem. Olha, ele parou, cara. Olha, tenho 10 minutos. 10 minutos? Calma aí, Dalton. A gente tem que apresentar outra pessoa que tá aí. Vamos ver. Fala aí, Mário, se você tá aí ou não tá. Ô, quando vocês começaram isso aqui, velho? Aí, deixa o Mario falar. Deixa o Mario falar, Dalton. Fala, Mario. Beleza, galera? Beleza, mas tá meio longe do microfone, vai mais perto, desgraçado. É, eu tô rouco, velho, tô sem voz. Ixi, tá sem voz, você quer participar, velho? Por que você quer participar sem voz? Ah, mas sabe como é que é, né? Então tá bom. Eu participei, já tá mais do que na hora, né? É, tá devendo, tava devendo. É um dos que tava devendo participar, né? Né? Mas tudo bem. É. Assim, vamos lá. O Edu já sabe. O Dalton e o Mario, né? O nosso tema hoje aqui, vocês devem saber, né? Que é sobre controles. A gente já passou já dos controles do telejogo, Atari, de Mega, a gente tava falando do Super NES e agora a gente tá no Super NES. A gente falou dos 8 bits também já. Então, já do Master, do Master e do NES, né? Basicamente. Vocês já falaram que o controle do Master System era pontudo e quadrado? Já, a gente falou. Sim, então. Igual ao do NES, né? Igual ao do Nossa, NES. Que triste que era aquilo. Aí tudo bem, vamos lá. O Dalton, então a gente tá falando do controle do Super NES, né? Que a gente tava explicando, o Edu tava explicando lá, o formato, não sei o que, dos botões e também dos gatilhos, né? Aquele LR que a Nintendo colocou, né? Foi o primeiro controle com gatilhos. Foi inovação isso daí, né? Ah, então você tem alguma história com o controle do Super NES, alguma tranqueira que você fez? Então, cara, primeiro que eu acho que o controle do Super NES, ele tá pau a pau com o controle do Genesis em matéria de utilidade, cara. Tipo, cara, assim, tudo ao alcance dos dedos. Aliás, no controle do Super NES, a maior parte dos jogos, né, dos jogos, eles tinham funções no botão Y e no botão B. Então você conseguia apertar os dois botões juntos ao mesmo tempo usando o polegar. Não sei se você lembra disso, Lira. O Edu acabou de comentar isso daí. Era bem, pelos botões eles estarem na diagonal, era bem natural, assim, você conseguir apertar os dois com o polegar. Exatamente. Aí a história engraçada que eu tenho é que, na verdade, não é nem com o controle do Super Nintendo, na verdade eu tinha um controle paralelo, cara, do Super Nintendo. Vergonha. Que ele tinha... Era um controle, né, compatível e tal, né? E cada um dos botões tinha duas velocidades de turbo. Ah, eu controlava por uma chavinha, assim, cara. Aí você imagina o tanto de chave que tinha no controle, cara. Era muita chave, era uma chave pra cada botão. E cada um cada chave tinha três posições, desligado, número 1 e número 2, assim. E, cara, o controle do Super Nintendo mesmo que eu tinha era só um e era muito bom, cara. Agora, os outros que eu tive eram todos desse tipo aí. Tinha função turbo nas teclas, né, cara. Bom pra jogar Street Fighter e pegar o Blanco, ó, Chun-Li. Ou o E-Honda, né? Da Choquinho. Esses controles que tinham turbo aí, acho que era tudo da Gradiente, não era? Não era a Gradiente que fazia esses controles? Cara, qual que era o nome da empresa? Não sei o que lá, Pro, cara. Não era da Gradiente, não. Antes fosse, cara. Era muito vagabundo. Aliás, esse controle do Super Nintendo, você pega um controle legal, cara, o posicionamento dos parafusos atrás, as saliências dos parafusos ficam no lugar certo. Agora, nesse controle aí, cara... fazia a bolha no dedo onde ficava a saliência, onde ficava os parafusos atrás, cara, horrível. Fora que o contato que o cara usava com a placa era borracha de pneu de trator, né, cara? O direcional era muito duro, cara, você é louco. Duvido que vocês falaram, falar nisso em borracha de pneu de trator, duvido que vocês falaram da galera que abria controle de Atari pra jogar Decathlon, assim. Apertar os contatinhos lá embaixo. Então, eu nunca abri, eu comentei que destruía o controle, né? Acabava o controle do Atari. E também comentou como funcionava as chapinhas lá do controle. Ah, eu expliquei por A mais B, porque eu já abri vários controles de Atari, né? Que eles davam muito problema, cara. Vocês já tiveram o controle de Atari paralelo também? Eu tinha um que parecia um manche, cara. Como Sim, se eu fosse precisar daquele de botão, né, cara? Esse era o mais padrão que tinha. Tinha um botão em cima, na cabeça do manche, né? Aí tinha mais dois embaixo, mais dois do lado. Na frente, assim, porque tipo o gatilho do helicóptero, né, o negócio. Isso é louco. É que nem no Mega Drive, né? Você vai jogar Sonic 1 a primeira vez, né? Aí o A pula, né? Aí o B pula. Aí o C é o golpe especial, né? O pulo também. Então, ô Mario, você tem alguma história com o controle do Super NES aí, ou de algum controle velho, ou não? Eu tenho, cara. Eu tive aquele controle transparente do Super Nintendo, controle turbo. Mas era tinha um que era original da Playtronic, não tinha? Então, era o transparente, que era com os botões coloridos, o Y, X, A e B eram coloridos. Aí eles tinham essas chavinhas também, onde você colocava o modo turbo, né, que... desligava na chavinha no meio, você quando segurava era turbo, e na terceira posição ele ficava com o turbo acionado sozinho. Eu acho que eu lembro desse controle aí. Era um controle eletrônico da Nintendo, cara. Eu lembro que eu comprei naquela... aquela locadora lá, cara. Até vocês comentaram na semana passada na uma locadora, de grande locadora que tinha, cara. É a Pro Games, né? Pro Games. Pro Games. Comprei na Pro Games, meu pai deu, cara, esse controle. O símbolo era um karateca, assim, da Pro Games, ou Puts, não? É, eu não lembro, né? Era, acho que era isso mesmo. Era um karateca. É, se for Pro Games, é um karateca, assim. É, não era uma Pro Games. E meu, o controle era bacana, mas eu deixei ele cair uma vez e quebrou, cara. Espatifou o controle no chão, velho. Também era de acrílico o negócio, acho que eu fiquei. Pedaço de controle, tudo quanto é. Aí eu tinha amizade com um cara na locadora perto de casa, ele pegou uma fita crepe lá e arrancou meu controle inteiro. Mas era um controle bom, cara. Era bom, era igual o controle normal, só tinha uma do Turbo, adorava pra jogar Street, era o melhor controle que tinha. Aí, não, eu não concordo. Eu acho que o melhor controle que tinha pra jogar Street era o controle de 6 botões do Mega Drive. Porque os botões estão na posição. Eles estão na posição do Street Fighter ali, que é 3 em cima, 3 embaixo, em linha quase reta, só um pouquinho de curva. Tanto que hoje em dia a Magic Cats vende aqueles controles do Street Fighter desse jeito, né? Exatamente, até o direcional, inclusive, lembra muito o direcional do Mega Drive e do Saturn, né? Exatamente. Vamos dar uma escalonada aí de Super Nintendo, que é o melhor controle de todos os tempos, né? Vamos pros 32 bits, né? O líder, ele sempre dá um jeito de finalizar a conversa, assim, colocando a opinião dele como se fosse a opinião de todo mundo, né? Não, mas gente, vocês pularam, aliás, chegaram agora, vocês têm que falar do controle do Zeebo, cara, o videogame nacional, o lixo do caralho. Eu nunca joguei o Zeebo, velho. Você jogou o Zeebo? Não, isso aí a gente deixa como adendo, esse videogame é uma geração, pelo amor de Deus. Então, tô brincando. Continue, Lira. Então vamos continuar. Ó, tem o controle de... Vamos falar do controle de Neo Geo. Que o Neo Geo, eu não sei se ele é 16 ou se ele é 24 ou se é 32 bits. Eu sei. Eu sou especialista em Neo Geo, cara. É... o Neo Geo é um console de 16 bits. O processador dele tem 16 bits. Ah, então tem que falar do Neo Geo. Sim, vamos falar do Neo Geo. O controle do Neo Geo, né? Tem vários, né? Porque então, isso que eu ia falar agora, são vários. Tem vários modelos de Neo Geo, né? Tem o Neo Geo AES, né? Que é o Neo Geo de cartucho. E tem o Neo Geo CD. E os dois têm controles diferentes, né? Eu lembro do controle do Neo Geo CD, que ele era, tipo, parecido com o controle do Super NES, assim. É, eu tenho um aqui em casa, cara. Eu tenho o Neo Geo CD. E ele tem 4 botões só, né? Porque as máquinas da SNK tinham 4 botões. E o direcional dele é um pad também, né? Só que, assim, é bom o pad, mas o controle ele demonstra um pouquinho de fragilidade, assim. Eu não sei se vocês já... Peraí, pegaram... o Eduardo, você tá falando daquele que parece um arcade stick ou não? Não, tô falando do Neo Geo CD. É, então, mas tem um do Neo Geo CD que ele é um arcade stick, que o Dalton... O que eu lembro que eu joguei era um arcade stick. Skype dele tá indo. Acho que agora ele entrou. Oi! O que aconteceu? Meu roteador morreu, cara. Sério? Apagou, tava black total, velho. Nossa, a gente deu uma sobrecarga nele, cara. Deu um overflow aí. A gente tá... Beleza. A gente tá gravando, sabe? Então, tu pode continuar da onde a gente parou, então? Pode continuar, e depois eu vou ir remendo, né? Só vou... Mas tá no broadcast? Tá no broad já. A gente então, tá conversando no broad. Vamos continuar. O que a gente tava falando mesmo? Até o meu roteador cair, eu tinha falado, comentado que o controle de que eu joguei, né, de Neo Geo CD, tinha o stick, né, dele, era estilo arcade, sabe, que nem o direcional lá do Xbox, principal do Xbox. Ah, é que o Neo Geo CD, ele tem um controle alternativo, ele não vem com videogame, mas ele tem um controle arcade mesmo, ele é um pouco menor do que aquele controle arcade do Neo Geo AES, né, que é o Neo Geo de cartucho. Porque esse AES, ele tem um controle arcade bem grandão mesmo, assim, quase do tamanho do videogame o controle. Então, esse foi esse aí que eu joguei. E também joguei um, eu não sei se era original, que ele tinha também, ele parecia aquele... Sabe aquele pad que você e o Dalton tem? O gamepad que vocês têm lá, que é o arcade mesmo? Sim, é esse daí que é do AES. Esse aí que é do AES. É um grandão, assim. É um grandão, é do Neo Geo AES esse aí. Ah, tá. E tinha o original dele. Mas tinha o pequenininho, que também tinha um direcional e que era de arcade também. Sim, esse é o arcade do Neo Geo CD. Se bem que ele serve no AES também, né? Dá pra usar os dois. E o conector desses controles, como é que é, Eduardo? É proprietário ou é tipo serial, que nem de Mega Drive, Master System? É proprietário. Não, o de Mega Drive é serial. Não. O Mega Drive é serial. O do Neo Geo, ele é proprietário, mas ele é muito parecido com uma entrada serial, assim, só que tem mais pinos, né? Ele segue aquele modelo serial, assim, vários pininhos, o que é uma aposta pra controle, né? Porque, tipo, aquilo entorta, né? E fica uma bosta, cara. Eu lembro que o de Master System era uma entrada serial também, o do Mega era. E aquele... Ponto pro Super Nintendo aí, né, cara? Ponto pro Super Nintendo, que tinha uma entrada proprietária maior, que depois foi copiada pelo PlayStation, né? Que é igualzinha do Super Nintendo. É, mas é muito útil, né, cara? Muito, muito segura. Não, pelo menos dali naquele conector você não vai ter problema, né? É. Sim, o conector é grande, tem uns pinos grandes por dentro. Não tem caixa, perfeito. O pino não fica exposto. Exatamente. Super Nintendo sempre vencendo aí o mal. Foi isso que eu quis dizer, mas tudo bem, né? Foi isso aí que você quis dizer, Dalton. Então, não tem mais videogame 16 bits, né? Deve ter uns Gato System. Tem o TurboGrafx, tem um monte. Gato System, que... né, velho? Só se a gente fosse fazer um podcast de duas horas, né? Deixa eu ver aqui. Agora, a gente vai falar dos 32 bits. Bom, já que vocês falaram do Super Nintendo, né, de novo, e falaram que a Sony copiou a entrada do Super Nintendo lá pro PlayStation. Eu falo do controle do PlayStation 1. O controle do PlayStation 1 é uma bosta. Cala a boca. Cala a boca. É uma bosta. Cara, o controle do PlayStation é lendário, cara. Não, o PlayStation 1. Tá aí até hoje, é o mesmo controle. É o mesmo controle, tá aí até hoje. Calma. Sabe, agora eu vou falar uma coisa que é verdade. O grande mérito do controle da Sony é que ele consegue ser usado em tudo quanto é tipo de jogo, cara. Não tem um jogo que esse controle cai mal, assim. Tipo, você pega o controle do GameCube, por exemplo, ou então do Nintendo 64, que é dessa mesma geração aí, ele funciona bem nos jogos da Nintendo. Mas aí você pega um outro jogo, cara, de uma outra produtora, não cai bem, o controle não dá certo, cara. Não dá certo. Fica meio bosta mesmo, porque embora o layout dos botões principais, o controle do 64, seja, tipo, vai, vamos supor, de 6 botões, quatro desses 6 botões não tem nada a ver com os 2 botões principais, é meio bagunçado mesmo. Não, calma, a gente não chegou nos 64 bits, calma. Não, mas é na mesma geração, calma. Deixa o Lira tá exaltado, com muita calma nessa hora. Não, mas isso é só um comparativo. É, mas deixa o Lira falar por que ele acha o controle do PlayStation uma bosta. Não, o controle do PlayStation é uma bosta, mano. Primeiro, não, do PlayStation 1. Eu vou explicar, mas vocês... Então explique-se. Primeiro, ele ficava cheio de casquinha... Porque ele era mó clarinho, assim, ficava cheio de sujeira. Ah, calma. Calma, deixa eu falar, velho. Ó, as bolinhas sempre... Os primeiros controles de PS1, mano, sempre sumia a tinta da bolinha, do X, do quadrado. Ó, tipo alternativo pintando aí. Aí, vamos ver mais o quê. Era alternativo esse controle aí, né, amigo? Não era não. Aí, o que acontece? Os gatilhos aí também naquela época eram ruins, porque ninguém tava adaptado você ter 2 gatilhos atrás, assim, ter 4, né, os gatilhos atrás. Mas Lira, deixa eu falar um negócio pra você. Você não sabia na época, você vai ficar triste, cara. Você tinha um controle alternativo, cara. Eu nunca tive um PlayStation, cara. Então o controle que você jogou então era o Polystation, mano. Polystation. Ô, Mario, você tinha PS1? Tinha, eu tive PS1. Você gostava do controle? Eu adorava, cara. Principalmente na época que lançou o Street Fighter 2. Nossa, era o melhor controle que tinha pra jogar, meu. No então jogo de luta, votar. Pra mim, é o Play. Então vamos votar. Quem acha que o Lira tá falando bosta? Eu já digo que acho que o Lira tá falando merda. Puta, Dalton. O Lira pode ter sido presente também. Dalton. Presente, o Lira tá falando bosta. Mário, não, o controle... Não, com certeza. Não sabe o que tá falando. Não, então, o controle de PlayStation é uma bosta. Mas eu vou falar... Eu vou explicar o controle de PlayStation. A única coisa... Do PS2 é muito bom, cara. Do PS3 não. É excelente. A única coisa que eu não gostava no controle do PS1 era... Às vezes eu achava a montagem dele era meio frágil, cara. Eu achava que depois, assim... Eu tinha impressão que era um negócio, não que eu posso fazer isso com qualquer controle hoje em dia, mas eu olhava pro controle de PS1 e eu tinha plena certeza que se eu derrubasse ia quebrar aquilo lá. Sim, ele era meio frágil. Agora uma coisa que eu acho engraçada, cara, é que tipo assim, a Nintendo inventava as coisas, aí a Sony ia na cara de pau, copiava, só que fazia melhor, fazia direito, né, cara? Tipo, por exemplo, nessa mesma geração aí, 34, 64, 32, vai. Não, 32. Mas o Nintendo 64 é dessa mesma geração, cara. Ele é considerado videogame dessa geração aí. Não importa, a gente vai falar depois. E aí, os caras metiam... A Nintendo foi e inventou o analógico. Aí a Sony foi e meteu dois. E dois decentes, né? E bem melhor. Porque bem melhor. Quando chegar na hora, a gente vai falar. Mas aí a Nintendo falou assim, ah, vou fazer o controle vibrar. Só que eu vou colocar num acessório. Aí a Sony falou assim, ah, é? Eu vou meter dentro do controle. Ah, mas daí... É o quê, cara? É copiar, só que fazer melhor. O controle do PS1, que tem todos esses Gary Gary, foi um dos últimos PS1, né, cara, que tinha. Sim, que era o DualShock. Eles foram melhorando o controle, né, conforme o tempo foi passando. Tanto que o controle do... A diferença do último controle do PS1 pro PS2 é nenhuma, é a cor, que é preto, velho. Aí ficou muito melhor sendo preto, que ele não suja a mão. Peraí, o controle do PS1 não tinha função vibratória? Não tinha, né? Veio depois. Os primeiros modelos não tinham nem analógico. Sim, eu lembro. E nem vibração, os primeiros modelos. Mas aí... O Play 1 teve duas versões, né? Teve a primeira e a segunda, que tinha o canhão, além do controle que vibrava, parece que o canhão dele era mais reforçado também. Era de cobre a primeira versão. Isso. E a segunda era de resina, né? Exatamente. Tinha essa treta aí mesmo. Então, tanto que o controle do último dele, do PS1 pro PS2, tem diferença nenhuma. Mas o do PS2 é melhor. Então, no fim do PS1, os últimos controles que saíram pra PS1, que tinham dois analógicos, que tinham... Até dava pra ligar e desligar, tinha um botãozão no meio lá, né? Ó, esse e vibrava também? Vibrava. Esse último controle, ele se chama DualShock. E aí depois seguiu a série. Aí no PlayStation 2, saiu o DualShock 2. E agora no PlayStation 3, antes dos... Depois dos Cisaxis lá, claro, né? Uhum. Aí veio o DualShock 3. E não dá nem pra... Aliás, até pra fazer uma previsão de qual vai ser o próximo controle aí. Ah, a Sony é super conservadora, né, cara? O próximo videogame vai se chamar PlayStation 4 e o controle vai ser... DualShock 4. Ah, mas é idêntico, continua, os controles são idênticos, mano, desde o PS1 até o 3, mano. Então, porque a fórmula é perfeita, cara, não tem o que mexer nesse mas controle. O primeiro controle é uma bosta. É, mas se você for ver, o que o Eduardo falou é verdade, claro, mano. Por que os caras vão ficar mexendo no que funciona? Não, véio? Mas não tem o que mexer nesse controle. Vocês concordaram comigo indiretamente, que eu falei que o primeiro controle do PS1 era uma bosta. Vocês aí, não, que não sei o quê. O DualShock é muito bom. Foi votado em plenário, foi votado. Todos concordaram que o Lira tava falando bosta. Não, o controle dos controles da Nintendo podia ser tudo evolução do controle do Super Nintendo. Tava bom já. Não, mas o controle do 64, ele é uma evolução do controle do Super Nintendo. Nem ferrando, mano. Se você pegar ele, o controle do 64, ele é um controle do Super Nintendo mutante, tá ligado? Mas tem uns botões uma nave. Diferente. Não, faz se você um pegar parecendo assim, uma nave, cara. Pra que você o pad faz... é igual, né? Tanto que o pad assim é igual. E se você encaixar o controle do Super Nintendo em cima do controle do 64 assim, ó, dá pra encaixar certinho. Tá. Mas o problema é aqueles botões, aquele botão C que é dividido em nossa, seis pedaços de direita. Esse tem, botão nossa. C, ele é um escroto, velho. Tipo, pra emular esse botão, eu tenho lá, ele só dá merda, cara. Nem todos os emuladores conseguem... Saber que aqueles botões são botões. Tem emulador que pensa que aquela porra é direcional, cara. Ô Lira, é melhor você continuar aí, tá ligado? Já continua no Nintendo 64, então, é da mesma geração. É porque tem um que eu quero que vocês falem, entendeu? Mas vamos ver se vocês vão falar. É o Sega Saturn, não é? Com certeza. Não, o Sega Saturn já ia falar que o Mario tava reclamando do controle do Sega Saturn. Mas calma aí, vamos falar do controle 64, depois a gente volta no Sega 7, então, seus miseráveis. Então vamos falar. Olha lá, ó, o controle 64... Quem começa a falar? Quem teve 64? O Dalton. Eu tenho. Mas eu joguei também, pode falar. Não, cala a boca, mas o Dalton tem. Então, o controle 64, eu não, assim, é inovador e tal, mas duas coisas que eu não gosto, e uma coisa que eu gosto muito. Né? Primeiro, o analógico é indiscutivelmente uma bosta. Né? Ele começa a descabaçar com o tempo. É verdade. Sim, tanto que tipo, um dos requisitos para compra de controle usado de 64 no Mercado Livre é o cara falar se o analógico tá descabaçado ou não, né? Porque ele descabaça, assim, por mais que você tome cuidado. Se você for meio nervoso, aí não dura muito mesmo não, cara. Oh, os meus novinhos, hein? Os meus. Calma Então, o meu também tá legal. Outra coisa que eu não gosto é aquele botão C, né? Independente de emulação ou não, né? Escroto, mas ele é aliás, ele foi colocado lá com a intenção de ser, de funcionar para vários tipos de controle de câmera, né? É, isso daí mesmo. Então, só que no final das contas, não foi essa função que ele assumiu em boa parte dos jogos. E por não ser essa função para qual ele foi concebido, a de não ser outra coisa, a não ser controle de câmera, nos outros jogos fica estranho você usar o botão C para fazer as coisas. Nossa, entendeu? É muito escroto, mano. Agora, uma coisa que eu gosto muito, cara, é o botão Z atrás. É um botão que fica lá. É o gatilho, é muito bom, né? Tipo, o jogo de tiro é perfeito aquele gatilho. Aquilo lá é muito bom, cara. Aquilo eu gostava pra caramba. O jeito como aquilo encaixava na mão e tal. É, a sensibilidade daquilo. Eu gostava pra caramba daquele lugar, aquele gatilho lá, cara. E o que eu tenho pra falar do controle é isso. Tinha várias cores, inclusive. E tinha acessórios, né? O que o Eduardo falou. Tinha o Rumble Pack. Que era um negócio muito grande, cara. E pesado. Porque ele pesava, tipo, 10 quilos. Cara, e memory card. Que tosco. E você, ou você usava memory card e usava o Rumble Pack. Ou memory card ou Rumble Pack, que cara. Escroto, não dá pra usar os dois, velho. Cara, que tosco. Que tosco isso. Que tosco. E basicamente, do controle é isso. Botar um A e B era legal também, né? É. Mas era... Cara, botar um C numa... miséria, e aquele analógico, então esquece, o direcional o direcional, o pad ali era legalzinho, mas analógico zero, cara. Eu vou ser breve, ó, muito obrigado Nintendo por ter inventado o analógico e a vibração no controle pra Sony poder copiar e fazer direito, mas esse controle é uma bosta. Eu não acho que o controle do 64 é uma bosta, eu acho ele legal, cara. Tanto que eu jogo ele até hoje, tanto que eu me esforcei muito pra achar um adaptador pra colocar meus controles. Cara, valeu pela inovação, mas acho que é só isso aí. Ô Mário, você tem alguma coisa pra falar do controle 64? Eu joguei muito, joguei pouco. O único problema é esse sistema de vibração dele, que ficava um controle pesado pra jogar. Não curti muito não, mas é um controle agradável, assim, mas... pra mim, o efeito dele foi esse daí. Ok. Ô, Mário, para de baixar a torre, que essa coisa tá cortando sua ligação, viu? Essa minha conexão que é uma bosta, né? Ainda bem que cortou a palavra. Ah, mas todo mundo já falou bosta no podcast. Nossa, inteiro. Incansavelmente. É. Então, vamos falar... Sim. Eu ia falar mal bem do controle do 64, mas eu fico com raiva dele agora. Mas vamos falar do controle do Sega Saturn, que é uma merda também, mano. Não, esse é o Sega Saturn decente. Discord. O controle do Sega Saturn, eu vou falar, calma. Eu vou falar, depois você pode abacalhar que eu falar. O controle do Sega Saturn era pesado, quadrado, escroto, tinha os botões tudo junto, que isso era legal. Tipo, tinha aquela ordem do último controle do Mega Drive, isso era legal. O direcional dele era horrível. O pad dele era muito ruim. E os botões em cima também, era que tinha apertado tipo um botão estranho assim em cima, era zoado também. Eu gostava do controle do Sega Saturn justamente porque ele é uma evolução do controle do Genesis, cara. Era muito bom aquele controle, velho. Aliás, o L e o R beirava a perfeição, cara. Eu não tenho o que falar mal dos controles do Sega Saturn, né? Não sei que o Mario tenha. Eu também acho esse controle perfeito, cara. Tipo, é o que já era bom do controle de 6 botões do Mega Drive, melhorou, não certo? Tipo, o direcional é perfeito pra jogar jogo de luta, não tinha igual na época. Não, nenhum outro videogame era tão bom pra jogar jogo de luta quanto o Nintendo 64. Porque o Sega Saturn. O Sega Saturn. Porque assim, o Nintendo 64 é aquela bosta, né? O PlayStation, apesar de ser bom, aquele negócio de separar o direcional em 4 botões diferentes... No começo, enquanto a gente não estava acostumado, era meio sofrível. E aí o do Sega Saturn era perfeito, cara, pra jogar jogo de luta. Perfeito. Eu jogava só The King of Fighters no Sega Saturn, mas era ruim. Não gostava. Era bom, eu gostava. O único defeito do controle do Sega Saturn era o direcional mesmo, que quebrava fácil. Isso daí, se pesquisar em qualquer fórum na internet, o pessoal reclamava muito. Isso daí é muito frágil. Você teve um Sega Saturn, Mario? Eu tive. Cara, Caramba, o nosso Mario acabou de ganhar meu respeito agora. Puta merda. Oh, eu lembro nossa, que o... Nossa, Sega Saturn, mano. Só meu amigo ricaço tinha um Sega Saturn, porque ele era contra a tendência, né? Todo mundo tinha PlayStation, nessa época ele tinha um Sega Saturn. Ah, é? Tipo... Oh, mas o Sega Saturn, tipo, dependendo do jogo, que ele tinha aquele cartucho de expansão, rodava muito, muito, muito melhor do que no PlayStation. Sim, né? Nossa. É, sim, jogos 2D era bem melhor, isso é verdade. Fala aí, The King Fighter, Street Fighter, esses jogos, principalmente esses lutas, né, arcade, aí utilizava esse cartucho. E legal, só um adendo, né, o Sega Saturn ainda, tinha um jogo que chamava, o Sega Saturn que chamava Nights into Dreams, até ele saiu a versão HD agora há pouco tempo. E esse jogo, ele vinha com um controle específico pra você jogar o Nights into Dreams, é um controle escroto. É um controle redondo, não é? Redondo. Se você procurar no Google, só colocar Sega Saturn controller Nights, alguma coisa assim. Você vai ver que ele tem. Porque ele tem um analógico. Acho, ele que, ele acho que ele chama 3D esse controle. 3D, Sega Saturn 3D, isso aí mesmo. E ele tem um analógico, cara, assim, que era uma bolinha que era muito bom também, esse analógico que vinha nesse controle do Sega Saturn. E tinha o conceito de gatilho bem parecido com o que a gente usa no Xbox hoje. O LR, no caso, né? É bem parecido. Esse pad aí, ele lembra... O Xbox evoluiu desse controle, certeza. Que é tipo acho que o Dreamcast evoluiu desse controle, cara. Bem parecido com o Dreamcast. É, sim. O Dreamcast evoluiu desse e depois o Xbox bebeu muito do que era o controle do Dreamcast, né? Muito parecido. É verdade. Até a posição do analógico e tal. É, então. Eu só lembrei de uma história que eu tava no colégio. Aí tinha um amigo meu que ele falou assim, puta, tem um videogame, não sei o que, lá em casa. Aí eu falei, que videogame? Ah, tem um Sega Saturn. O cara pegou um Sega Saturn assim, na caixa, sabe, na caixa. É. Tava no colégio, isso aí vai fazer... tem mais de 10 anos. Aí ele sacou assim, abriu o Sega Saturn, zerado assim, tipo, do... Aí, sabe que nem do Bacurau fala, tava com a caixa original, com os plásticos, com isoporzinho. Falei, nossa, você não joga isso daqui não? Ah, eu não gosto de jogar esse videogame, não. E tinha um monte de CD, assim, tinha esses cartuchos, expansão. E a propaganda era mulher careca, né, cara? Caraca, velho, como que isso... E o cara tinha o Sega Saturn assim, zerado. Se ele vender no Mercado Livre hoje, deve valer uma fortuna, cara. É zerado o Sega Saturn, cara. E Sega Saturn, a Sega sabia fazer propaganda, né, cara? Tinha o Sagata Sanshiro, né? Tinha os comerciais do Sagata Sanshiro, que era da hora, cara. E tinha a mulher careca que era, tipo, era planeta Saturno, assim, cara. A careca dela era o planeta Saturno, entendeu? Aí, tipo, tinha uma auréola em volta da careca dela, assim. E a ideia é que ela fosse, tipo, Saturno. Ela falava com uma voz meio robótica, assim, também. Porque, afinal, tudo que é robótico é legal nessa época, né, cara? E cara, assim, Ei, Mario, você chegou a ver esse jogo pra Sega Saturn, né? Não, não cheguei a jogar. Nights, era um joguinho legal até, era uma criança assim, mas puta, foi mó sucesso. Agora na live aí, eu vi que ele lançou em HD, como eu nunca joguei, eu vi na caixa do meu Sega Saturn, né? Tinha imagem, tá. Propaganda, controle. Aí eu tenho curiosidade. É aqueles jogos que compensa você jogar se você não tá afim de fazer esses revival mesmo, né? Não espere aquele jogo mega elaborado e tal, né? Mas. Exatamente, legal. Vamos lá. Sega Saturn, descansa em paz, né? Aí, então, próxima geração, né? 128 bits, aí vamos falar do DualShock 2, do PlayStation 2. Pula, né? Pula que a gente já falou tudo, né? É igual. É idêntico, não muda nada. Então tem o controle do Dreamcast, né? Que vocês começaram a falar. Tipo, eu nunca tive Dreamcast, então eu só joguei umas duas vezes. Só o Eduardo tem um Dreamcast. Estourando, cara. Eu tenho Dreamcast, o controle é muito bom, cara. É um controle bem versátil também, funciona pra vários tipos de jogos. Menos pra jogo de luta, né? Pra jogo de luta não é bom, porque eles fizeram aquele esquema de colocar quatro botões só na frente. Parecido até com o modelo do Super Nintendo e dois gatilhos atrás. Os gatilhos, eles são bons, os gatilhos. É tipo, o Xbox copiou isso daqui, cara. Ele é o gatilho igualzinho o do Xbox. É aquele que vai bem até o fundo, assim. Parece um gatilho mesmo, assim. Tipo. Caraca. E tem, aliás, controles bosta pra jogo de luta. Esse daí só perde pro controle de 64 pra jogo de luta. Porque é não dava. Sim, é uma bosta. Isso é realmente uma bosta. Outra coisa que cagaram nesse controle é que a vibração dele também é externa, né? E aí, esse controle teve uma inovação, né? Que é o VMU, né? Que é um memory card que, ao mesmo tempo, é uma tela, né? E você consegue interagir algumas coisas que vão rolar no jogo na tela do controle. Essa foi uma boa ideia, mas nessa época aí foi muito mal executado. Tipo, acabou que ficou meio inútil, assim. Mas que tipo de interação é, né, Eduardo? Tipo, você... Então, acabaram fazendo uns minigames, assim, mas ficou meio besta. Tipo, não fizeram umas coisas legais, sabe? Tipo, por exemplo, uma ideia que eu sempre pensei pra galera que gosta de jogo de futebol. Você tem um jogo de futebol, ao invés de você ter que pausar ali o jogo pra você fazer substituição, poderia fazer isso pela tela do controle, mas... Ah, mas é mó trampo, né? Você tá lá concentrado ali e tal. Ah, não, mas aí os caras botam uns atalhos e tal, porque... Seria até mais real, né? Porque num jogo de verdade, o jogo não para pra o cara mexer no time, né? E é chato, né, cara? Tipo, uma coisa mais chata que tinha é você jogar um jogo de futebol com um cara que parava. Time, né? O cara ficava meia hora mexendo no time. O cara queria mexer, tipo, centímetros que o jogador ia se posicionar no campo, tá ligado? Aí tomava 3 gols. Não, mas é assim até hoje, mano. Porque jogando online, o cara pausa, fica esperando. Só que o jogo dá uns 120 segundos lá pro cara fazer todas as... Nossa, mano, 2 minutos eu morro em 2 minutos. 2 então, minutos dá tempo de eu ter um ataque cardíaco e puxar no chão, velho. Isso é um pé no saco. Mas assim, pelo quesito inovação foi legal. É um controle de qualidade, boa qualidade também. Mas pecou nesses aspectos aí. Poderia ter usado melhor esse VMU e a vibração podia estar dentro do controle. E era um controle branco que encardia. É, encardia. Sim, sim. Encardia. Tudo que é branco em videogame encarde, né, cara? Menos não Super Nintendo. Cara, porque esse moleque que joga esses merda, ele mexia na terra o dia inteiro. Aí depois lá com direito, ia jogar videogame, ou então o desgraçado suava na mão, cara, e só Deus sabe por onde sai aquele suor, e ficava fazendo uns pretumes assim, cara, umas craca preta. Você tinha que ficar limpando o controle, tá ligado? Não, e fora que o cara quer comer hambúrguer e jogar videogame, quer comer batata frita e jogar videogame, ele quer comer todo tipo de fritura possível e jogar videogame. Aí não tem quem controle que fique ali. Mas sempre vinha aquele teu amigo que parecia que a sujeira brotava na mão dele, cara, porque o controle ficava empesteado, então você ficava mó sem graça de você meter o controle assim debaixo da camiseta, daquela limpada, né? Você cuidava do negócio, né, velho? É triste, é trauma de controle claro em geral, é esse daí. É, não façam controles claros, por favor. Vamos dar uma agilizada aí, porque a gente já deturpou todo o tempo. Ah, não, mas agora vamos terminar, vamos falar do controle do GameCube também. Pode falar do controle do GameCube também, que eu joguei duas vezes só. Cara, controle do GameCube é o mesmo erro da Nintendo de sempre. É um bom controle, é bonito, é... boa qualidade, dessa vez a vibração tá dentro, os dois analógicos que tem são muito bons, mas ele funciona muito bem para jogo da Nintendo. Para outros jogos, não funciona muito bem, porque os botões têm um posicionamento muito específico. É, aquele botão C é meio dividido também, não é? Não é também sim, certo? Sim, sim. Cara, depois dá uma olhada numa foto do controle GameCube, você vai ver que, tipo, o posicionamento dos botões é esquisito. É esquisito, no mínimo. É meio estranho mesmo. É meio... Tem dois botões em cima, assim, no mesmo formato, aí tem um grandão no meio, verde, aí tem um outro mais de lado, assim, e... Ele é escroto. É escroto. É bom. Se você pega qualquer jogo que é da Nintendo, você fala, nossa, esse é o melhor controle do mundo, porque parece que o controle foi feito pro jogo, saca? Tipo, os caras que fizeram o jogo, fizeram o jogo pensando naquele controle, então funciona muito bem. Agora, pra jogar outros tipos de jogo, aí esquece. Já começa... Aí esquece. Não é Nintendo ou nada, né? Nintendo ou nada. A lógica da Nintendo é essa, né, cara? E é onde ela caga também, né? É, escroto, mas é um controle que se você olhar ele assim, de primeira vista, você nunca viu, é um controle escroto. Exatamente. Mas não tinha nenhum penduricado pra pregar no controle, né? Não. Acabaram com isso daí, né? Graças a Deus, né? Ah, tá. Acabaram com isso daí, tá tudo dentro do controle. Muito do bem. Videogame, certo? Não, a vibração, fala. Ah, a vibração, é. Tá, entendi. E memory card é no videogame. Olha só, hein? Então, vamos lá. Depois do GameCube tem mais o que? 128? Tem o Xbox, o primeiro modelo, né? Que é cópia descarada do controle do Dreamcast. Não tem nem o que falar, cara. É descarado. Então, é que assim, acho que o Xbox ele tinha um. parece que tinha, já tinha um segundo analógico. É, isso, ele tem um analógico a mais. É, é fora isso, era bem parecido mesmo, cara. Sim. Era cópia descarada mesmo. Descarada. Até as pontinhas pra baixo ali. Sim, e tal. Sim, é igual, igualzinho, cara. Design é igual. Aí, depois, agora acho que teve o Xbox, na época, um concorrente totalmente aquém, que tava totalmente atrás do PS2. Né? É, não, o PlayStation 2 matou a pau nessa geração. Nossa, né, velho. Ele comeu o GameCube e o Xbox. A milanesa, velho. A milanesa. Podia juntar os dois, que não dava metade, acho que, dos consoles que venderam do PlayStation. O Xbox é nem aqueles caras que são mais. Cara, tinha. É um cara retardado que tinha Xbox. Ah, era muito difícil. Tinha um ex-chefe lá da empresa que tinha um Xbox One, né? Guardado. Ó, pra não falar que eu nunca vi, tinha um amigo meu que trabalhava comigo que tinha um Xbox. Ele tinha um Xbox. Eu joguei uma vez na casa dele, aí tipo, foi assim, vou jogar um jogo de Xbox. Aí não, ele tá jogando GTA lá. Eu falei assim, vai se fuder, cara. Tudo bem, né? Xbox é parte, aí fracasso, né, velho? É que o Xbox, ele ouvi falar que ele tinha os jogos feitos pela Microsoft. Se a Microsoft fazia jogo com aquela bosta lá. Ah, os jogos tinham gráficos muito bons, cara. É, tem um jogo que ficou bem famoso, inclusive, do Xbox, que é o Ninja Gaiden, né? O Ninja Gaiden, que depois foi lançado até um remake desse jogo pro PlayStation 3, que chama Ninja Gaiden Sigma, que virou uma série famosa. Aí o primeiro, essa série que tem esse Halo, que tá 4, que é o maior carro-chefe da Microsoft, aí começou nesse Xbox. E já era muito bom nessa época, né? Os gráficos e tal. Era um jogo muito, muito além da época dele, que você conseguia jogar num Xbox normal. Mas era a única coisa também. E o Mar, jogou Xbox esse, também? Esse Ninja Gaiden tem na live também, tem pra Xbox 360 também. Tem um remake aí dele. Já é remake HD dele, né? É um jogão, hein, cara. É, o primeiro Xbox eu não joguei, não. Eu nunca vi um joguinho que eu vi, velho. Eu vi, é um trambolho gigante e tem um X verde cortando de extremo a extremo o console. É bem feio. É escrotão. Aí, o PlayStation 2 é infalável, né? Porque. Agora vamos pular, né? Dá as calonadas. Pula. Última geração. Só um comentário aqui, só um adendo aí. Eu tenho aqui em casa, cara, que eu não tenho mais o Play 2. Mas eu tenho aquele controle do Street Fighter, cara, que tá com feito e que tem só quatro modelos, né? E um tem da Chun-Li e do Akuma, se não me engano. Será que é Mad Catz esse controle? Pegou no calo, hein? Foi isso que tá falando? Ele vem com certificado da Capcom e tal. Então, porque hoje em dia a Mad Catz faz controle oficial de Street Fighter e a Capcom manda certificado também. A Capcom, ela assina o controle. Fala assim, esse controle aqui eu recomendo, né? Eu tô com a cara na mão aqui. Enfim. Até muito ruim, cara. O controle é um lixo. É um lixo. Vamos lá, escalonar. Vamos falar do controle, maravilhoso controle do PlayStation 3. Pula. É a mesma coisa. Ah, mas ele é Bluetooth, cara. Ele é legal. Tiraram o fio. Boa. Parabéns, Sony. E você pode ligar 6 controles via Bluetooth lá, mas dá pra ligar mais de 6, né? Mas ele só mostram 6 lá nos ledzinhos dele ali. O gatilho agora também de trás, né, Edu? Ele funciona como acelerador. Os gatilhos viraram analógico. Exatamente. Aqui jogos de corrida, assim, ó. Eles agradeceram isso daí infinitamente, mano. E é tanto que o controle do Xbox também é o mesmo esquema, né? O gatilho de trás. Tem o gatilho. O controle do Xbox também não mudou muito no primeiro controle de Xbox, né? Eu falo do Xbox 360, né? 360. Uhum. Ele é bem parecido com o controle do Xbox, também não tem fio. É, diferença com os controles de PS3, que é uma bosta, e que a bateria não é interna, você pode trocar ela, eu acho isso uma bosta. Cagaram, tem que meter pilha no controle. Tem que meter pilha no controle. E calma aí, que dá mau contato. Eu quase joguei um controle de Xbox fora, porque dá mau contato. Aí eu vi na internet um vídeo de um cara ensinando a puxar uns ferrinhos assim, ó. O controle voltou, ficou zero bala agora. Fica dando mau contato essa merda. Isso daqui, na verdade, cara, é o que eu falo. Parte móvel, quando o controle tem parte móvel, é só um lugar a mais pra ter defeito, entendeu? Pra não era pra ter. Pra cagar, sim. Não era pra ter isso aqui. Com certeza. Mas o controle do Xbox é legal. Pelo menos aquele direcional de cima lá, que ele é analógico, tipo, ele inverteu lá, que é o esquema lá, ficou legal. É, a galera que joga jogo de primeira pessoa em console, não é o meu caso, fala que é melhor jogar jogo de primeira pessoa. Nossa, é muito melhor, velho. Do que, mas não é o meu caso, pra mim faz a menor diferença. Eu sei que o direcional do Xbox é uma bosta, o direcional dele é uma bosta, não tem nem comparação com o PS3, principalmente pra jogo de luta, né? Sim, pra jogo de luta não dá pra jogar jogo de luta no controle do Xbox. Ah, dá até sim, dá, ó. Cara. O Mario vai falar que dá, velho. Você vai estuprar não, ele. Não, pior que não dá, cara. O controle é ruim mesmo, e sem falar que você joga muito jogo de luta, ele começa a falhar ao direcionar. Ah, sabe? Começa a falhar. Fica fazendo uns barulhos estranhos, fica uma laca o controle. É ruim, é ruim. Esse controle é ruim pra jogo de luta, não é bom. Não é bom pra jogo mas de luta. Mas FPS é muito bom, vai. FPS é bom. Pra FPS pode ser bom, mas não é o meu caso, não aproveito ele, então, dessa forma, né? Mas eu gosto da sensibilidade dos botões normais, do X, Y, A e B, né? Aquelas cores que tipo, eles só deram uma trocadinha pra não ficar igual a outros videogames aí, mas você vê que é tudo a mesma cor. E, cara, assim, ele tem um conector, se você quiser usar um fone com fio, você consegue usar no controle do Xbox, um fone de ouvido, né? Ele cara, tem tipo uma. Isso aí tá me cheirando coisa de Mega Drive, hein, cara. É, Mega Drive faz assim. Então, não, você consegue usar. Não, assim, você consegue usar o controle sem fio normal. Só que você pode usar um headset com fio no controle, né? Outra coisa que esse controle tem também é que você pode encaixar, se você é um idiota, você pode usar um tecladinho assim embaixo pra você digitar. Nossa, isso aí, é muito. O do PlayStation tem isso aí também. Do PlayStation também tem isso aí. E tem o controle da Sony, cara, que ele já vem com um tecladinho. Não vende mais. É oficial. Não, você compra um acessório que você encaixa no controle. Tá bom, mas tem um controle da Sony que já vem. Ah, entendi. Esse troço. Então, não aí vende aí mais, o controle deu merda, né? Aí, o direcional do Xbox, graças a Deus, a maior parte dos jogos que eu jogo no Xbox só serve pra navegar no inventário, que fica só assim, tá ótimo. Ô louco, mas tudo bem. Porque eu não preciso ficar forçando, não preciso ficar dando Hadouken nele, entendeu? Mas, se for pra selecionar as coisas assim, beleza, é essa a função dele, né? Mais que isso, esquece. Ah, mas o controle do Xbox, apesar dessas falhas crônicas que ele tem, assim, defeitos crônicos, já vem de fabricação, ele é um bom controle, assim. Ele tem um peso razoável. É bonito, assim. Responde bem os analógicos também, mas também acho que isso é obrigação, né, cara? E... funciona legal, cara. Eu costumo jogar uns emuladores com ele aí, funciona bacana. Ele só parte pro Super NES, que o Super NES é invencível, cara. Mas... vocês vão falar do controle do PS3? Não tem mais nada pra falar. Então, o controle do PS3 é legal que bateria interna também. Falta a gente falar um controle aí. Um controle? Um controle. E ele só vai fundamentar mais ainda tudo que a gente falou da Nintendo, né? Que é o controle do Wii U? Do Wii. Que é o Wii Remote, né, cara? Ah, que só tá. Serve pra jogar jogo da Nintendo. Que bosta. Nintendistas, né, cara? Mas é legal, vai, aquele controle... A Nintendo fez um controle pra ela, se bem que tem dois, né? Tem o Wii Classic Controller lá, que é tipo um controle pra você jogar... É tipo assim, ó, tá bom, vai, a gente fez merda, a gente vai dar uma reparada. A gente tem um controle normal também. Fora que dá pra você usar o controle do GameCube também no Wii, mas aí é outra história. Mas o Wii Remote, cara, é um controle que serve pra você jogar coisas da Nintendo, né? Inclusive, vocês jogaram comigo na minha casa uma vez, legal, cara, vocês se divertiram bastante, que eu sei... Na condição que a gente tava, cara, se a gente jogasse bolinha de gude, ia ser divertido. Ia ser divertido, é verdade. Então, querem falar de algum controle escroto, alguma coisa? Move, Kinect. Nossa, esse negócio não é controle, né? É a ausência do controle. É a ausência do controle. É o controle. Você é o controle, né? Fica pra próxima, né? Quer dizer, você é um otário, na verdade. Você é um idiota, né? Vocês não querem falar nem daquela pistola, que é um controle também, né? O controle é qualquer coisa que você usa pra controlar o jogo. Que é um rifle que tinha, acho que pro Odyssey, né, cara? Que ele parecia um rifle mesmo. Nem desses que ele falar. Era legal esse daí, cara, porque ele não se preocupava em parecer um brinquedo, velho. Ele parecia uma arma de verdade, a bosta do acessório, cara. Esse controle é engraçado, cara. Ele parece um rifle de verdade, cara. E tem várias outras merdas, né, cara? Tipo, se você for começar a levantar tipos de controles e acessórios, você cai até num acessório da Nintendo que você colocava na cabeça. Aí você falava fire, fogo, sabe? No microfone dele, ele como se apertasse o gatilho. como se fosse a pistola, mano. Era parecia um capacete que você metia na cabeça, velho. Tem o controle do Virtual Boy, tem muita coisa, mas aí acho que a gente vai ter que fazer um podcast de controle, então, né? Só de controle, tipo, controle, tem o controle do Jaguar, cara. O controle do Jaguar, além de ser um Nossa, mano, tem muito botão. Ele tinha um teclado de telefone, verdade, controle, cara. Pra quê, velho? Um teclado alfanumérico, mano. Eu tinha um televisão também, cara, que era um controle, parecia um telefone, cara. Então... Televisão da Mattel, eu tive um também, cara. É um tinha Atari, Sega... Tem jogos do Atari. Tinha o Sega Activator, que era quem já falou no podcast de Mega Drive, que era aquele controle que... É, a Sega ensinou a Microsoft a fazer controle de movimento, né, cara? Cara, que doideira. Ah, e os controles de jogo de dança da... Tem muitos, né? Tem muitos. Tem controles também, né? Mas, né, fala de controle... A gente já explodiu todo tempo. Todo tempo. Mas deu pra falar bastante, né? Foi legal, né? Então, cada um finaliza. Deixa o Mario finalizar, que ele vai finalizar tudo. Só agradecer a participação e um abraço a todo mundo que viu aí o podcast de hoje. O Mário quis dizer que ele agradeceu a participação e mandou um abraço pra todo mundo. Fala aí, Dalton. Continua aí, Dalton, vai, já que tá empolgado. Então, cara, a única coisa que eu tenho a dizer é que o controle é você mesmo. Nossa, e não cheguei mais atrasado, Dalton. Tá bom, agora, é só o baterista aqui que tem que dar uma pega aqui. Beleza, Edu, finaliza aí, Edu, cara. Valeu, galera, e devorem seus controles. Nossa, velho, essa fala não é sua, não. Não é minha, mas é nesse eu pude falar, porque eu lembrei, você não ia falar isso que eu sei. Eu ia falar mesmo. Mas tudo bem. Então a gente finalizou aqui o 12º Devora Live. Vai ter, tipo, muitas horas e vai ter um intervalo, porque a gente caiu a conexão aqui, ferrou tudo. Mas até semana que vem. Semana que vem talvez a gente grave, porque só depende do Dalton. Tchau, seus sacripantas. Falou, seus vagabundos. Falou. Falou, tchau. E tchau mesmo, que eu vou jantar.